Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, gente! Alô, moçada! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Alô, mundão! Tô chegando aqui na nossa rádio com o programa Carlos Pitt. Na próxima hora, música boa, sertaneja, os melhores artistas do Brasil passando por aqui, desfilando no seu dial, tudo de bom, como é que você tá, beleza? Tudo certinho? Pois é, vamos que vamos! E na próxima hora, vamos estar juntinhos aqui, e hoje tem quadro novo estreando aqui no som da sua rádio, hein? É, no programa Carlos Pitt, estreia o nosso quadro Carlos Pitt, canta pra mim? Claro que eu vou cantar. É, e o violão já tá aqui no meu ladinho pra mim cantar ao vivo os pedidos do nosso povo que tá sempre ouvindo com a gente. Pode ser uma música minha, do meu CD, alguma música que você gosta, do seu artista preferido, algum artista que já gravou a música minha e você gostou também, pode pedir que eu vou cantar ao vivo aqui. Toda semana eu vou estar atendendo você. Ah, como é que faz pra participar? Fácil. Você pode mandar o seu recado via Twitter, @CarlosPitt, lembrando que é 2T e o Y, tá bom? P-I-T-T-Y, @CarlosPitt no Twitter, no Instagram, a Carlos Pitt Oficial, no Facebook, Carlos Pitt, programa Carlos Pitt, você manda seu recado via Facebook também, ou pelo nosso e-mail, programa@CarlosPitt.com, programa@CarlosPitt.com, e manda o seu pedido e a gente vai atender você aqui com muito prazer, com muito carinho e... vou cantar ao vivo pra você, tá bom? Daqui a pouquinho tem estreia. Já já tem a Miroca, tem a Carlinha. Agora tem música. Bora, gente! Começando o programa Carlos Pitt. Carlos Pitt, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. Perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente, ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você. Deus que te mandou. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Toda produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida pra perder a linha. Me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta. Vestido apertadinho da Pantera cor de rosa. Pra quê? Pada, pada, pada, pada, pada, pada. Produzida, jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida. Me chama pra dançar, eu não tô aguentando. Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta. Vestido apertadinho da Pantera foi. Só sai pra quê? Pra quê? Paga, paga, paga. De cor de rosa, se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Vou começar falando de Paula Fernandes em terras portuguesas. Ela é campeoníssima de vendas em Portugal há muitos meses seguidos, com o CD Paula Fernandes ao vivo, que já apareceu no Top 30 Artistas, que é a parada semanal oficial lá de Portugal, por 110 vezes. Isso significa que ela está entre os discos mais vendidos em Portugal há mais de 2 anos. E mesmo depois de tanto tempo, segue entre os 10 primeiros. No DVD Paula Fernandes ao vivo, também é um fenômeno de vendas no mercado português, aparecendo há 82 semanas no Top 30 DVDs musicais. Para completar a façanha, o outro CD de Paula, Meus Encantos, também está há 41 semanas na lista divulgada pela Associação Fonográfica Portuguesa. Sinal do bom gosto dos portugueses, né? E o cantor César Menotti, da dupla com o irmão Fabiano, resolveu emagrecer. Domingo passado, ele foi anunciado como um dos integrantes da nova temporada do Medida Certa, o quadro do Fantástico, que já emagreceu o Ronaldo Fenômeno e os apresentadores do programa. Essa nova edição vai ter 4 participantes divididos em duplas. César Menotti com Gabi Amarantos, contra Preta Gil com Fábio Porchat. As duplas competirão para ver quem apresenta melhores resultados, não só com a perda de gordura, mas em relação à condição geral de saúde. E as gravações já começaram lá em Barretos na semana passada, durante o show de César Menotti e Fabiano. Gente, realmente, excesso de peso pode comprometer o fôlego de um cantor. E eu vi recentemente e a coisa tá feia, viu? Apesar do participante ser o César, os seus irmãos Fabiano e Fábio prometeram que vão tentar entrar no embalo junto com ele, perder também alguns quilinhos. Bom, vale a motivação, né? Afinal, ficar 3 meses aparecendo todos os domingos no Fantástico da Globo faz bem para a carreira de qualquer artista. E essa semana a nossa equipe esteve presente na gravação do programa Festival Sertanejo do SBT, apresentado pelos queridos Hugo e Thiago. Nesse programa, o Cristiano Araújo foi um dos convidados e trouxe a dupla Zé Ricardo e Thiago. Gente, como canta esse menino Cristiano Araújo? Pudemos conferir ao vivo. Foi muito gostoso, pudemos ver a competência da equipe, os cenários, os bastidores, como tudo rola. A Ellen Gazzaroli é mais que linda e simpática, o Pedro Leonardo tá fazendo um esforço danado para se mostrar bem

Vamos explicar como que é esse quadro? Explica aí. Gente, é o seguinte, você vai mandar o um recadinho aqui pelo e-mail ou pelo Facebook e você vai pedir a música que você quer que o Carlos Pitt cante pra você. Pode ser uma música de sucesso dele, do seu artista preferido, é só pedir que você canta, é isso mesmo, Carlos Pitt? É isso aí, uma música do meu trabalho, dos meus CDs, que você que acompanha meu trabalho, conhece as músicas já, as músicas que eu toco aqui no programa, só que agora a gente vai fazer diferente, de uma forma ao vivo. Então toda semana vamos atender, né, Carlinha? Pode mandar e-mails para o programa@carlospitch.com ou pelo Facebook Programa Carlos Pitt, acessa lá e manda seu recadinho pra gente. É, e também pode ser pelo Twitter, @CarlosPitt, pelo Instagram, pode até fazer um bannerzinho lá, Carlos Pitt, canta pra mim. E eu vou cantar, viu? É, e eu vou atender com muito prazer. Ah, se de repente, mas eu quero que o Carlos Pitt cante uma música de um outro cantor, sei lá, que se gosta, um modão, não tem problema, é só mandar aqui que nós puxa a viola e canta. Ô Pitt, os ouvintes desse programa estão ficando chique, hein? Estão ficando exigente, mas é isso aí, tem que mandar mesmo, tem que participar, e a gente cada semana, né, cara, a gente quer sempre inovar, trazer alguma novidade pra vocês aqui e poder cantar vivo pro nosso pessoal aqui também é uma maravilha, né? É isso aí, já chegou um recadinho, né? Posso ler aqui? Pode. A partir de hoje, a gente já foi divulgado essa semana pra quem acompanha nas redes sociais, né? Que de repente quem tá ouvindo falou, mas como é que chegou já, né? É porque foi divulgado durante a semana, né, Carlinha, nas redes sociais, então o pessoal já começou e já tá cheio de pedidos, viu? Tá cheio de pedidos. Tá, eu tô vendo aqui. Então vamos lá. Qual que chegou hoje pra estrear aqui? Quem é que tá pedindo aí? E o primeiro recadinho que eu vou ler hoje aqui é da Michele Cristina, de Limeira, São Paulo. Só podia ser ela, né? Só podia ser ela. Ela acompanha sempre o programa muito. Carlos Pitt, a carreira do Carlos Pitt, e tá pedindo música. E ela participa de todas as promoções, seja aqui no programa, seja no Facebook, nas redes sociais. Michele Cristina, um beijo pra você. Nós fizemos uma surpresa na casa dela, porque ela já foi sorteada em uma das promoções aqui. E agora ela brindando a gente e estreando o quadro, né? Ela que tinha que ser a primeira, tinha, né? Tinha que ser a primeira, e eu fico muito grato. Michele, beijo pra você, um abraço pro Nelson, que é o seu esposo, filhão também, né? Toda a família, e quando a gente foi lá, ela reuniu todos os vizinhos, sabia? Ah, foi, super chique. Foi, reuniu todos os vizinhos pra receber a gente. Michele Cristina, um beijo pra você. O que ela pediu aí? Ela pediu a música Amor Proibido. Oh, é romântica essa música. Essa música acho que foi do meu terceiro CD, se eu não me engano. E é uma música romântica, tem uma história bacana pra quem tem muita gente que vive um amor proibido aí, viu? É, Michele, boa pedida, viu? Ó, vou confessar que é uma das minhas preferidas também. Então, Carlos Pitt, Amor Proibido pra gente. Bora, vamos puxar essa viola, vamos cantar então. Michele, beijo pra você, gente. Bora participar. Amor Proibido, vamos cantar aqui então. Beijo, Michele. Olha a foto na parede, é o que restou. É o segredo nosso do que rolou. Algo forte proibido, agora é só lembrança. Você diz que até hoje sente o meu perfume, que a saudade é grande, eu morro de ciúmes. Sei que tem alguém ocupando o meu lugar. Hoje a distância é grande, mas te sinto perto. Você me pergunta se daria certo deixar o seu mundo pra viver comigo. A gente leva jeito, se combina tanto. É arte, poesia, é fala e canto. O nosso caso é proibido. Amor proibido entre você e eu. Foi tão gostoso que a gente viveu. Hoje uma saudade me domina e outra te consome. Você me pergunta se vamos ficar. Espera no futuro pra poder se amar. Agora é tudo proibido até chamar seu nome. Amor proibido entre você e eu. Foi tão gostoso que a gente viveu. Hoje uma saudade me domina e outra te consome. Você me pergunta se vamos ficar. Espera no futuro pra poder se amar. Agora é tudo proibido até chamar seu nome. Seu nome. Seu nome. Tá aí, Carlos Pitt cantando Amor Proibido pra você, oh, a estreia do novo quadro. É amor demais, hein, gente?